marca que veste DJ Thiago Digital e seu show profissional. Fazendo a onda pra galera.

florestas, fecundada ao sol do Equador. Teu destino é viver entre festas, do progresso, da paz e do amor. Sou do papi, sou princesa, sou poderosa, sou guerreira. E venha pra cá, vem no M, porque norte não é com M. Sou do papi, sou princesa, sou poderosa, sou guerreira. E venha pra cá, vem no M, porque norte não é com M. Fruto sensual, aceita meu amor. Não, não, não me venha forte, porque sou do norte. Eu sou paraíso e melhor terra não há. Eu sou paraíso e melhor terra não há. Eu sou do Pará, eu sou daqui, da terra do tacacá, do açaí. Sou paraíso, eu sou aqui, e com aparelhagem eu vou curtir. E do amor. Sou do pop, sou princesa, sou poderosa, sou guerreira. E venha pra cá, vem no M, porque norte não é com M. Sou do pop, sou princesa, sou poderosa, sou guerreira. DJ Thiago, pra quem gosta do que é bom. Sai sem eu dizer.